Quem é você? Quem foi você que tanto escondeu? Qual foi o amor? Qual foi a dor que te aconteceu? Tua partida, tua ida, pra voltar nunca mais. Que segredos guardou? A camélia secou. O que existia por trás da beleza? A tristeza no riso, ironia no olhar. Qual dos amores o que te levou? Você que faz você do teu coração, que bem te traz, que mal te faz, tua solidão, tua partida, tua ida, pra voltar nunca mais. Que segredos guardou? A camélia cegou. Existia por trás da beleza, a tristeza no riso, ironia no olhar. Qual dos amores o que te levou? Tua partida, tua ida, pra voltar nunca mais. Que segredos guardou? A camélia secou. O que existia por trás da beleza? A tristeza no riso, ironia no olhar. Qual dos amores que te levou? Qual dos amores o que te levou?